tá? Secreto oculta nas costas, presunção omissa. Às vezes falsa verdade, mentira opinativa, com estrutura construtiva, calúnia criativa. De longe eu vejo, ensejo descoberta, minha mente fica alerta, sua coragem logo deserta, tomada pelo medo, corrompimento. No campo joga quem mostra jogo, ou seja, quem tem talento, quem reclama só tem olhos e opinião. Iniciativa não reclama pela falta de assistência, e não tem competência pra dar um passo, e não consegue alcançar nem o conceito de negligência. Mas paciência, esse é outro passo, pelos anos de papéis gastos, posto a prova em compassos. A minha parte eu faço, e foda-se seu parecer, não por ganhar nem perder. Sem motivo vagabundo bota a cara a bater, sem saber o que vem. Eu sou só mais um que pirou no instante que a caixa gritou tem. Parceiros trouxeram progressos, invejosos ficaram em recesso, e agora choram, choram. Quem vai colar, pode chegar, mas não pode arrastar. Quem vai colar, pode chegar, mas não pode arrastar. Quem vai colar, pode chegar, mas não pode arrastar. Quem vai colar, pode chegar, mas não pode arrastar. O tempo muda, o tempo passa e só muda, nunca cresce. A companhia que te abraça é a mesma que te apodrece. Disca 007, mas o bonde não arrisca. Mais um buchiche no flat, mas a noite tá na pista. Vizinhança ao seu lado com os olhos estalados. Toca no carro rebaixado, moleque mal criado que perturba e caça assunto. Quem arrasta não avisa e afunda o seu mundo. Se pergunta onde errou, vacilou, deu mancada. Vejo que restou, sussurrou, era cilada. Mas não toma jeito, no asfalto vira sujeito. Tropeçando em seus pés, na rua ficou pequeno. Você pensou demais, não se achou capaz, falou que tanto faz, foi passado pra trás. Isso que deu confiar em quem nunca valeu, na hora que precisar não vai poder contar. Atropelado, mais um fracassado, destino a Deus dará. Já foi dado o recado, fizeram um pouco caso, já dado como errado, impreciso julgado, precipitado. Arrogância, orgulho, atitude inadequada, conduta que ilude. Verdade, suposição, sobrevivi. Nunca fui de falar, só de agir. E aí? Quem vai colar, pode chegar, mas não pode arrastar. Quem vai colar, pode chegar, mas não pode arrastar. Quem vai colar, pode chegar, mas não pode arrastar. Quem vai colar, pode chegar, mas não pode arrastar. It's an open door.